confirmando, foi pro 5973? Essa mensagem é o quê? Negativo, reboque no pátio 3. Pushback acionamento no 961. O 961, autorizado, tinha um contato. Autorizado, vai reportar o no 961. Passando o Serra Vista 3597, desça para 4000 pés. NH1 0 1 3. 1 0 1 3, 4000. Tá 3 1 7. 3597, autorizado iniciar o procedimento RNAV a partir do 367. Pegue tráfego Boeing 737 da Gol 10 milhas à sua frente. Cedo, só para 2209, reporte passando 366. 961, 3 horas e 20, Campinas, PLB 180. Autorizado táxi via Índia, ponto 090, torre 11895, ajuste 90 no 3. Via Índia, no ponto 090, 1895, 613, 1961. 9996, prosseguindo o 9996, não está no campo. Gente, 9996, complete a aproximação. Renave, chame a torre Salvador em 1.8.95. 9961, pronto no ponto 010. 9961, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, variável com 039. Livre, decolagem da 190, gol 1961. Nosso uniforme Bravo autorizado, transfere para 3, aposto para ingresso, parte 1. Oi, Salvador, bom dia, gol 9996, passando 372, estabilizado na sua escuta, Renata. 9996 da gol, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na sua escuta, gol 9996. O TAN 3597, complete a aproximação, chame a torre 1 no 8.95. 895, bom dia. Salvador, bom dia, o TAN 3597. TAN 3597, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue, aguarde o TAN 3597. Bono 961, no decolado aos 22, chame o controle, frequência 120, décimo 8, Goiânia. 208, obrigado, bom trabalho. 093. 3 para 4.000, importará passando 3 na mesa. Bom dia, gol no 961. Foram 961 no contato radar, suba via da El para nível 360, vigilância. Da El 360, gol 961, obrigado. O 9996, no solo 23, direita, 121, décimo 9, só. Thank you. Guarde Alfa de Van Bravo. Mantenha a posição da Juliette. Mantenha a posição. Mantenha a posição da Juliette para o contato. Zero. O 9, senhor. Afirma, efetuando putback. Três, cinco, um, sete, prossegue Alfa, reporte a Juliette. Do táxi, o Ocean Air 6075, PLB 121, autonomia de 3 horas e 40, alternando galeão. 075, autoriza táxi, 71, táxi Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, 0 no 3. Afirmativo, via parte 1, pós Índia, 1795, lá, ponto espera, 6075, prosseguindo o táxi. 99 no 6, passa por passagem da voz da Avianca, autorizado Juliette, função no 0. Voz da Avianca, Juliette, parou no 0, gol 99. 35 no 7, segue o Boeing da Gol até a posição 07. Segue o Boeing da Gol para a posição 07. 6225, complete a aproximação da Renave, chame a torre 118, decimal 195. 895, 6225. Moro 961, faça nível 160, chame Recife em 125, decima 1, alterna 128, decima 35. 251, 2835, obrigado, bom dia. Sim. Torre 6225, bom dia, passou 366. 6225, bom dia, repórter aviso 372. Sará 72. Delta 3890. Bem, então. 3890, está na posição de número 5. Gentileza para Recife 330. 3890, autorizado Recife, 330, decola no zero, curva esquerda, saída Pucacaju, via Prisulu no 7. Controle 1208, aciona 5553, transponder. Pouso autorizado, posiciona 0, variável com 031. Leve pouso na 10, 62. 5553, e o controle de saída 2048. Protegimento correto, Jampão, se tiver acionamento. Autorizado, reporte ao término. Apenas confirmando, posição 01. Posição 01. Reporte ao término. Autorizado, Oxenia 6075, alinhado e mantendo o chão. Alinhado e mantendo o China 6225, no salão 34, livrou no 21-19. 219, 315. China 6075, autorizado a alinhar e decolar para o ano 0, variável com 059. Autorizado a alinhar e decolar do ano 0, 6075. 25, prossegue Alfa, Juliette, posição 08, passe 1. 08, 6225. Salvador, voo 9759. No 759, contato radar, dia se mantém a 4.000 pés, NH190 no 3, após Lagoinhas, voe direto Serra Vitor 367. 4.000 no 3, após Lagoinhas, Serra Vitor 367, voo no 759. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado, chamando o plano para o táxi. 9075, decolada aos 36, chame o controle, frequência 120, décima 8. Para o controle da 08, caso 9075. Salvador, um bom dia, 6075, pessoal. 3075, contato radar, suba via da El para o nível 360. Subir via para o nível 360, 6075. Salvador, 0093, informação de segunda retirada para a Lagoa. 0093, contato radar, desse mantenha 5.000 pés, que negar 1093. Foi direto, senhor Vitor 367, guarde final do procedimento RNA da 1-0. Controle 6075, solicita, quando possível, na proa de Leda, qual informação? Pesado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Federal 9972, contato radar. Autorizado chegada a mar e desse mantenha 3.000 pés, que negar 1013. Federal 9972, voe direto em Flávio. Pedi a gentileza que você possa coordenar com o 107 da sua morte. Eu agradeço. Até agora de coordenação. Graças. Prossiga o Whisky Santana. Eu estou na posição 4 Lima, aqui no Seca. Solicito acanamento e translado da aeronave até o pátio número 5 para Fernandes. Ok, Whisky Santana, chame na saída do pátio 3. Observe a aeronave da TAM que puxou no portão 5. Fique a retaguarda da mesma e aguarde para ingresso no grande pátio. Papa Romeo e o Sr. Sertang vai acionar primeiro, né? E aí iniciará o saque. Sim, sim. 72, condições de efetuar o procedimento da aeronave? Aeronave 972, controle. Ok, após ETAP, voo ITASA, forma estabilizada, final do procedimento VOR da 1-0, desse mantenha 2.000 pés, que é legal 1-0-1-3. 5975, bom dia, contato radar, desça via Mare para o nível 060, NH1093, vigilante. Sequência 125.1, alterna 128.35. Agora com Recife 1251, alterna 12835. Obrigado, bom dia pro senhor. Okay. Ó, 093, reduz a velocidade para 2209. 2209, contato. Luiz, que é o Catango, com Antônio Grande Pátio, né, posto no taxi Elinho. Sim, vai contornar e ativar na direção da linha. Nove vetoração radar para sequenciamento, curva à direita, voe na proa 230, imitado pela radial 270 de Salvador. Direita 230, imitado pela 270 de Salvador, vamos na 759. Bom, no 759, aguarde para reassumir o Sierra Vitor 366. Justo, você guarda. 1093, vetoração para sequenciamento, curva direita, vou ir na proa 220, limitado pelo radial 270 de Salvador. 220, a proa, limita 270 de Salvador, tá na... Desça para 2.500 pés. 2.500, mantém na prova. Vamos na 759, 1.300. Romeu, Whisky, Oscar. Para o ingresso, Mike. Whisky, Oscar, autorizado. Lima, Mike, reposte na Quebec para o cruzamento. Lima, Quebec, reportará na Mike para o cruzamento. E 17 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa Serra Vitor 366. Autorizado procedimento RNAV da 1-0. Serra Vitor 366, autorizado 1-0, voo 1-7-5-9. 09970, contato radar, desde mantém a nível 070, chegada a Mari. NH1-0 no 3. Autorizado ITAP. Três 2153, escutei de metro com a S, é um pronto por estiver pelo meio. Ah. 90, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 330. PUCA 330, 330. Bono 093, dê se mantenha 4 mil pés, que ele é não, no 093. 4 mil pés, voo na 093. E o 5975 para sequenciamento, reduz a velocidade para 220 mais. Estabilizado o visual, será o 9972. Será o 9972, complete a aproximação do R, chame a torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. 9972. Bom dia, Sideral 9972, pouso autorizado, pista 90, variável com 059, pista molhada. Autorizado, pouso 90, sente pista molhada, pista Sideral 093, 18 milhas, oeste. Salvador, assuma a navegação na Prodo Serra Vitor 366. Desça para 2.500 pés, PNH 1093. Desça 2.500 na Prodo 366, igual 1093. 975. Preparação para sequenciamento, mantenha presente proa. Limitado pela radial 280 de Salvador. Mantenha a proa limitada pela 280 de Salvador. 5975, aguarde final do procedimento VOR, Delta Mike Echo, Zulu, da pista 190. Sempre aguardando. Complete a aproximação, chame a torre 18 decimal 95. 9, em aproximação, a torre informa a chuva leve sobre o campo. Gente, 9972, no solo ao 51, direita, taxi Alfa, quilos para o 43. Autorizado interceptar, conforme passando o TASA, autorizado final do procedimento VOR, pistão 90. Estabilizado, bom 093. Bom 093, complete a aproximação, chuva leve sobre o campo, chame a torre 18, decimal 95. 10, 295, Bono 759, pouso autorizado, pista 90, vento variável 03 nós, chuva. Autorizado, pouso pista 90, Bono 759. Chuva leve, pista molhada. Leve molhada, sim. Salvador, voo 093, final de 7 milhas e meia da 90. Voo 9093, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Nove zero, passa nível de voo 150, chame Recife na frequência 12545, altera 126.85. 2545, altera 9970, desça para 2000 pés, NH 1093, após ITAP, voo ICASA para final do procedimento VOR, Delta Mike Eco Zulu, pista 10. Será na NH 1070, pode retornar o NG Zulu? Estimativo, então após ITAP, completa a chegada a Mari, ponte passando Duna, autorizado final do procedimento MDB Zulu. Direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Direita, Alfa, vamos chamar a sua Juliette, vamos 759. Pistão 093, voo autorizado, pistão 0, vento calmo, pista molhada, chuva leve a moderada. Sete livre, portão 093, confirme, o balizamento está ligado? Sim. O balizamento está ligado? Afirmo. Sim, obrigado. Salvador, bom dia, 5975, baixa de travado, final do VOR, passou tarde. Rio 5975, continue a aproximação, aguarde, pistoleta. Gente, aguardando 5975. Pode aumentar o brilho do quadril para o gol 093. Voo 093, no solo 59, táxi à direita via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, reporta também o pássaro morto sobre a pista antes da taxiway F, se não me engano. Está sobre a pista? Lateral esquerdo. Devido à informação do da aeronave que pousou anteriormente, o Gol, informou um pássaro morto à esquerda da pista, próximo a taxiway, ok? O 5975, pouso autorizado. Vem, 759, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, nota 3, 759. Rio 5975, suba para 04, nível 04, 4 mil pés e aguarde transferência. Gente, Rio 9714? Foi... não estava alinhado com a pista aí? Ah, negativo, ó. Muita chuva, senhor. Ok, gente. Chame o controle. 120.8. 120.8. Agora aqui. Como foi que saiu? Suba para 3 mil pés e aguarde vetores para uma nova aproximação. Gente, subindo para 3 mil, aguardando 5975. Liberal 9970, controle? Pois é. E a torre acaba de informar que foi reportado pássaro morto na pista. A pista no momento está impraticável, aguardando a vistoria. Passa espera sobre Simbra, a 2 mil pés. Vai aguardar sobre Simbra 2000 e Índia. É o Federal 9970. Rio 5975, atingindo 3 mil pés, agora sob vetores para um novo sequenciamento. A pista no momento está impraticável, aguardando vistoria devido a pássaro morto sobre a pista. Curva à esquerda, vou ir na proa 360. Esquerda, proa 360, 5970. Federal 9970, mantém a 2 mil pés, QNH 1094. 105. Leste para 5, 1093. Seria possível a cor pela direita, senhor? Nós vamos entrar dentro da formação pesada aqui à esquerda. Sem problemas. Está livre pela direita, então na proa 220. Direita proa 220. Iniciou a ordem, pessoa de cima pela esquerda, federal 9970. Ativo, mantendo 2000, guardando a liberação da pista. Mantém 2000, aguarda. 975, curva à direita, vou ir na proa 270. Direita, proa 270, 4201 no centro da informação Índia, autorização para Campinas nível 320. Autorizado Campinas 320 nível, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Pesulo no zero, via Pesulo no meio e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 1208, aciona 5002 transponder. Autorizado Campinas, nível 320, decola da 1-0, primeira curva direita, perfil da Helder da Morte, da Perzulo no 0, Pubávia, Perzulo 1-6, conforme rota, controle 208, transponder 5002. Cotejamento correto, se pronto, se tiver acionamento do 4201. Já passando pronto. Eu vi o 5975, está livre os desvios, mantendo 3.000. Se tiver condições, vou ir para casa e execute espera naquela posição, aguardando a liberação da pista. Negativo, Rio 5975. 62, bom dia, Xanier 62, 11, formação Índia para o Galeão. 10, Rio 5975. 5975. E para as aeronaves em aproximação, Rio 5975 e o Sideral 9970, a pista acaba de ser liberada e permanece ainda chuva leve sobre o campo. 5975. 9970, então, pode iniciar a aproximação após a... Afirmativo, o Sideral 9970 autorizado completar a aproximação, QNH 10014. Forma estabilizada no final. É 211. O presidente da Coreia, o produto estiver acionamento. Chamará para o estiver. Salvador, bom dia. Está 3517. Paciente da informação Índia para Brasil. 3517, preparar. Boruna Elef, aguardando cópia. Boruna Elef, aguarda cópia. Está 3. Apartamento em Tazo. Gente, mantém espera sobre Tazo aguardando a autorização. Gente, Tazo. Fala da 3153 para o táxi, POB 1181, 3 horas e 30 de autonomia, o Zero Convite. 3153, autorizado o táxi, Pátio 1, Taxi Índia. Ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 4. 3153, vai utilizar o táxi via Pátio Índia no ponto 0 de 295, ajuste no 14. 3597, vamos copiar. 3597 para 4. 3 Brasília, nível 360, decola no 0, curva direita. Saída por 1 Elefa, via Pedro 17. Controle 1208, sendo 5557, transponder. 1904, autorizado completar o procedimento. Iniciei redução para aproximação. Vai seguir o 737, também cargueiro, meia dúzia de milhas à frente. Gente, viu, 59, para 2000. Controle em 1908 e aciona 5557 no gate 07, 3517. 3517, contagiamento correto, pronto para estiver acionamento. Portamento, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, o Oceaner 6225. Informação Juliette, autorização. 6225, Cidade Brasília, 380, nível, decola 10, curva direita, saída Boruna Elefa, via peso 17. Controle 1208, aciona 5001 no transponder. Oceaner 6225, autorizado para Brasília, no nível 380, pela Upper Zulu 17. Decolando a 10. Arboruno, transição é Lefa. O controle no 20.8, transponder 5001 para o Oceaner 6225. 6225, atendimento correto, pronto, para estiver acionamento. Chamará 225. 970 na escuta da torre. Sim, recorte avistando, o vento 050 graus 5 nós. Ok, complete a aproximação VOR, chame a torre 1895, Rio 5975. 1895, Rio 5975. Proa, suba para 4 mil pés e agora transfere. Mantendo a proa, Rio 5975, final baixada travada. 75, reporte visual com campo 050 graus 59. Reportará Rio 59. Federal 9970, suba para 3 mil pés e chame controle no 208. 9970 retornado, suba para 3 mil, agora sobre vetores para a nova aproximação. Uva direita, vou ir na